Eu sou a porta, a luz que brilha, o bom pastor que dá a vida. Minhas ovelhas ouvem minha voz, seguem-me firmes, em mim estão sãs. Ó Senhor, em teus braços sempre vou estar. Ó Senhor, tu és a vida, vens nos guiar sempre em tua luz. Ó Senhor, em ti encontramos a paz que vem. Das vida eterna não há temor, em ti, Senhor, sempre vou confiar. Ó Senhor, tu és a vida, vens nos guiar sempre em tua.